Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Rio Sul, mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Quase que eu inverti a parada toda aqui. Tá? Até as 4 da tarde, como eu sempre digo pra vocês, 2 horas de rock and roll pra gente curtir os clássicos do rock. Tudo que você tem direito nessa tarde de sabadão, né? Sábado é bom. Ainda mais... Nossa, é o celular mesmo que apertou aqui. Ainda mais sabadão de tarde ainda, meu amigo. Você vai se preparando aí pra ficar em casa. Mais tarde tu vai sair. Então é melhor você ouvir seu rock and roll antes, porque com certeza na noite você não vai ouvir, tá? Infelizmente. Bom, e a gente tá seguindo, né, os 50 melhores álbuns ao vivo da Road Crew, tá? Isso aí é uma pesquisa feita pelos caras que entendem de rock and roll lá da Road Crew. Tá? Semana passada já fizemos, retrasada também, tá? E hoje, como eu sempre digo, vai ser difícil escolher o melhor, hein, cara? Tem Rolling Stones, vai sentindo o clima, hein? The Who, Scorpions e Forget. Tá bom pra você? É, tá ótimo, pra mim tá ótimo. Bom, prepare-se, são álbuns ao vivo, como eu sempre digo aqui, você tem que ter aí no seu pendrive, não sei, não importa onde, no seu backup, onde você vai gravar aí, você tem que ter esses álbuns. Dá um jeito de se virar na internet se você acha. Legal? A gente vai começar com o álbum Love You Live, do Rolling Stones, cara. É, pra mim uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos. Vamos começar bem? Aliás, começando com uma das minhas músicas prediletas, cara. Honk Tonk Women. Vamos lá. Good evening, ladies and gentlemen. We thank you very much for coming. And it's awesome.

Olha, não preciso nem falar nada dessa música aí. Quando foi lançada, cara, no álbum Biggest Banquet, ainda nos anos 60, se eu não me engano, acho que anos 60, tenho certeza não. Sympathy for the Devil, tá? Recebeu críticas de todo mundo, que americano, ele dá uma de moderno, mas no fundo, tudo careta. Não gosta de nada, pode falar de diabo, não pode falar de sexo, não pode falar de nada. É, os falsos puritanos. Mas, como dizia Mick Jagger, ele adorava. Uma vez perguntaram pra ele, quando proibiram a música Street Fight Man, que foi proibida nas rádios, o que, que ele achava? Ele falou que achava ótimo, e toda vez que proibiam a música dele, triplicava a vendagem de álbum. Então ele não achava ruim nem um pouquinho, meu amigo. Tá? Olha, você ouviu aí Sympathy for the Devil, Brown Sugar, Tumbling Dice, Jumping Jack Flash, If You Can't Rock Me, Get Out of My Clouds e Wrong Talk Woman, do Rolling Stones ao vivo. Legal? Bom, olha, a gente vai pro break e na sequência eu tenho The Who, cara. Espera que você vai ver o que, que vem por aí. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, você tá curtindo aqui no Classic Rocks de hoje. De hoje não, dessa semana que a gente tá fazendo os 50 melhores álbuns ao vivo. É lógico que eu não vou tocar os 50. Eu fiz a minha seleção de uma seleção da Rudy Crew. E eu tenho certeza que você vai gostar. E agora chegou a vez do The Who, né? Que é um dos poucos álbuns ao vivo do The Who nos anos 70. É, Roger Daltrey, John Entwistle, Keith Moon, louquíssimo Keith Moon, e o Pete Townshend, guitarrista, e ele que compõe a maioria das músicas do The Who. Compôs, aliás. Ainda compõe ainda porque o The Who não acabou, não. O Keith Moon morreu, o baterista, agora morreu John Entwistle, e no lugar do baterista eles lançaram um recente agora, e o baterista era simplesmente o filho do Ringo Starr. Tá, meu amigo? É brincadeira, não. É o álbum Live Leads. Foi gravado em 1970, cara. Tá? The Who. Vamos lá. A gente começa com I Can't Explain. Classic Rocks. I'm A strong man. All the people, they step back when a young man walk by. But you know nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world to say. son, you gotta work with me. Sometimes I wonder how I'm gonna do. There ain't no cure for the summertime. Sometimes I wonder how I'm gonna do. There ain't no cure for the summertime.

Olha, uma das músicas mais loucas do The Who, cara. Magic Bus. Você imagina a letra. Ônibus mágico. Você imagina a letra disso aí, cara. Depois Não chega perto do Yellow Submarino dos Beatles, não. Yellow Submarino dos Beatles é bem água com açúcar, né? Esse aí é muito doido, cara. Magic Bus. Aliás, é do álbum de My Generation, outro clássico do The Who, que não tá nessa sequência ao vivo aí. Você ouviu aí a Shaken All Over, Summertime Blues, Young Man Blues, Substitute e I Can't Explain. Esse Substitute aí tá dizendo pro Marquinhos aqui que eu tocava na boate dos anos 70, naquele compacto importado, tinha aquele buraco enorme no meio. Não leve a mal, hein? Não vai maldar não, hein, cara? Vem até junto que você comprava uma... Naquela época era radiola. Você tem uma ideia. Aí vem aquele aparelhinho pra você colocar no meio pra encaixar o disco, tá? É o Substitute. É, The Who, meu amigo. Dispensa comentários. Live Leeds, de 1970. Bom, a gente vai pro break e na sequência tem mais rock and roll pra você. Segura a onda aí. Classic Rocks. É isso aí, você tá ouvindo aí Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com, todo sabadão, de 2 às 4 da tarde, aquele horário só pra você. É isso mesmo, expulsa sua mulher do quarto. Agora, se ela for roqueira, põe ela sentadinha do lado, abre uma cervejinha, dá umas beijocas enquanto tá ouvindo o programa. Agora, se não for, manda ela pra cozinha. E não deixa ela ouvir eu falar isso, não. Se ela me ouvir falar isso, eu tô ferrado. Bom, que hoje em dia a mulher não é pra isso, não, meu amigo. Antigamente era, só pra isso. Bom, nessa sequência aí, um dos álbuns mais famosos ao vivo é o álbum do Scorpions, lançado em 85, Worldwide. Você vai ver por que é um dos mais famosos. A gente começa com Big City Nights. Vamos lá. Classic Rocks. We have a song for you from the new album from Love and Sing called Big City Nights. We'll be right back. Walking around to get to the bridge. You want some more rock and roll? California, you're dying. Oh yeah! All right! Olha, você ouviu aí Can't Live Without You. Aliás, as três últimas músicas são do álbum Blackout de 82. Pra mim, um dos melhores álbuns do Scorpions. E a capa mais doida, que eu já falei, é um cara de cabeça enfaixada, com dois garfos enfiados no olho e um monte de vidro em volta. Quer dizer, ele meteu a cabeça no vidro, né? Não, a capa do álbum é muito louca, cara. Blackout, tá? Bom, você ouviu que a Can't Live Without You, Blackout Dynamite, do álbum Blackout 82, The Zoo, Rock You Like a Hurricane, que é um clássico do Scorpions, e Big City Nights também, que é outro clássico do Scorpions. Gente, só lembrando agora que dia 13 de agosto, a Rio Sul vai completar 4 anos, meu amigo. 4 aninhos, tá? É isso aí, você não pode perder a programação, vai ter alguma programação especial, né? Nos fins de semana vão ter programações especiais. Você fica ligado aí que você vai poder curtir e comemorar com a gente o sucesso da RioSulRádio.com. Tá ok? Vamos fazer o seguinte: a gente vai pro break, na sequência, último set ao vivo da banda Forget. Não perca, a gente volta. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. E a gente falou aqui do aniversário da Rio Sul, que é dia 13. E o aniversário do Classic Rocks vai fazer 4 anos também, vai ser em outubro, cara. Dia 2 de outubro, completa 4 anos de Classic Rocks. 4 anos levando até vocês o melhor dos clássicos do rock and roll. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pra fechar aqui a sequência, cara, um álbum gravado em 1977, pra mim o melhor álbum do Forget ao vivo. Live 77. Quase que não saiu. É Live 77. 77 é o nome do álbum do Forget. Bom, a gente começa com Fool for the City. Vamos lá. Classic Rocks. Got you on my mind, 'cause you're sure. Thank you. Olha, fechando o programa em grande estilo, cara. Só de lembrar que eu tocava essa música na boate nos anos 70, praticamente nos anos... Esse álbum foi gravado ao vivo em 77, mais ou menos 76 por aí. Eu tocava esses low rides na boate. A malucada doía, é a loucura, né? Nossa, uma sequência de rock and roll dos anos 70 que valia a pena. E isso me faz lembrar, né, cara? Slow Ride, um clássico do Foghat. I Just Wanna Make Love To You é um clássico do Mungo Jerry, uma banda dos anos 60 e 70, tá? Que poucos conhecem. Road Fever, Hand in My Head, aliás, Home in My Head, e a primeira foi Fool for the City. Bom, gente, já chegamos ao final de mais um Classic Rocks. A gente tá curtindo aí 50 melhores álbuns ao vivo, segundo a revista Road Crew, tá? Eu dei uma peneirada, tirei os trash, aquela trecheira, deixei só os... Não, porque o nome do programa é Classic Rocks, e trash metal não combina com o clássico dos rock, tá? Entendeu bem? Como disse o pessoal do Pânico, avá! Bom, gente, ó, chegamos ao final, como eu havia dito agora há pouco. Espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje, sabadão, logo mais à noite você vai sair, encontrar com os amigos, vai pra balada, sair com a mulher, com a gata, a namorada, com a ficante, não importa, você vai fazer o que você gosta, vai beber, não dirija. Classic Rocks.